Salvador, bom dia, Azul 4299, informação quilo, confere, pronto, corre. Firma, pronto, corre. Azul 4299, autorizado Salvador para Campinas. A rota prevista é o peso 1 no MEI, após Belo Horizonte, após direto Trivi. E após de acordo com a rota prevista no plano de voo, o nível autorizado é o 340. Decola da 190 com primeira curva direita. Saída da Euleda após Bridge. Em Bridge intercepta o peso 1 no MEI. Transponder 5595, controle 199.8. O Bravo Kiluiski, o tráfego mencionado, agora na sua posição de 3 horas, 2 milhas, mantendo no meu pé, é o Golf Alfa Tango. Ah, tá ok, tá bom, qual é o tráfego? Golf Alfa Tango, acho que pelo controle. Juliette Serra, bebê. Golf Alfa Tango. 16, após Belo Horizonte, após direto trilha, saída da El Leda Bridge, em Bridge intercepta o peso 16. Saída da El, Leda Bridge, após Bridge, a peso 16, seguida pela Horizonte, Trivi, após o 4299. Azul 4299, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. A reportagem. Juliette, Sierra November, tem condição de cumprir a restrição superior da Arbor? Aguarde. Se negativo, mantenha 4 mil pés na subida. Juliette Serra November, temos tráfegos no rumo oposto, descendo para 050 na chegada Mária. Tá certo, nós vamos manter 4 mil então. O Mike Vete Romeu? Prossiga. Tente manter a proa até 3 mil pés, ok? Aguardando a liberação do controle. Proa até 3 mil pés, né? Tem decolagem autorizada, pistão 10, vento 0, 50 graus com 9 nós, a Schneider 6225. O cliente está livre de decolagem, 6225, inscrito a 310 até na próxima, tá bom? Gente, acione o código posição normal, o November Oscar Romeu, reporta visual para pouso. Reportará visual para pouso, transponder 0134. Foi igual ao 922. Voo no 922, prossiga. 922, pode ir lá para onde, Duna? Negativo, número 2. Salvador, Ocean S 311, request lower. 4,000 feet, connect 1011. 4,000 feet, 1011, we'll be possible heading off of Duna. Para direct pelo. Pelo, 011. Salvador, Papa Romeo de Liberal, para regresso. 1 mil pés no corredor forte, reporta ingressando a Interlagos, Índia November Alto. Confirma, prossegue Interlagos, Índia November Alto. Ingressando Interlagos, Índia November Alto, reporta rotatória ou visual com 97. Reporta rotatória ou visual com 97, Índia November Alto. Direto Serra November. Prossiga. Confirme a proa ideal para o destino da presente. Proa 250. Tem curso é quilo, aguarde 1 minuto para confirmar. Aguarde, né? Aguardando ascensão a 280. Na presente irá destino aguardando ascensão 280. Mantendo 4 mil devido ao tráfego no rumo oposto. Tá certo, é a marcação do mesmo ticket. Final de breve, novembro Oscar Romeu. Frequência livre, novembro Oscar Romeu até regresso. Golf Alfa Tango. Grato. Chama controle 199-8, máquina de alta, grato. Meia 225, contato radar 320, sai da Arbor. A gente vai manter a proa até 3000 após Arbor, 6225. Chané 6225, livre ascensão 320 na saída Arbor. Gente, 320 Arbor, grato, senhorita. Paulo Salvador, gol 1605. E uma cópia Galeão. Sou 1605, número 2 para a cópia Guarda. Na escuta. 20 milhas. Reporta lá 20 milhas, o Mike é por alto. Pronto para a cópia. Viana 6312, autorizado Salvador para Recife, o nível autorizado é o 350, decolada pistão 90 com primeira curva à esquerda, via Upper Whisky 58, saída Pulca, transição Caju, transponder 5524, controle 119.8. Puxando E63, 12, protegimento correto, é a ponte pronto para o posicionamento. 1605.4. Pronto para qual, prossiga. 1605 autorizado, Salvador para Galeão, via Alfa Zulu 1-0, após SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena, após acordo com rota prevista no plano de voo. O nível autorizado é o 360, decola da pista 1-0, com primeira curva à direita, saída da Euleda, após BID. Transponder 5525, controle 1 no máximo, decimal 8. Positivo, copiou 360, nível autorizado, rota Zulu 10, após SMAP, Lúvito, Barbacena. É, decola da 10, curva na direita, da Euleda Bridge, 5525, código, controle 19-8. Voo 9605, cotejamento correto, reporte foto para posicionamento. A reporte tá, obrigado. Uno 922, redução 2109. 6311. Bravo que Luiz que mantém na prova da rotatória. Reporta na rotatória, Bravo que Luiz, rotatória. Ok, manterá a prova da rotatória e reportará na rotatória, Bravo que Luiz. Liberação do controle, ok? Mantendo a prova até 2000 pés. Mike, Juliette, Romeu. A gente vai com o Bravo Índia, tem condições de decolagem de imediato? Patango, Vitor, Kilo Delta. Kilo Delta, prossiga. Chama Recife, 12685, Vitor, Kilo Delta. Recife, 1025, Vitor, Kilo Delta, obrigado, bom dia. Juliette Serra November, confirmando, suba para 100, temos tráfego no rumo oposto, mantendo o nível 110. Paciente, qual a distância do tráfego em relação ao nosso? Aguarde, o Juliette Serra November, o tráfego agora na 40 milhas do chão. Paciente, nós vamos já atingir que está no 110, se autorizado a gente cruza esse nível antes de aproximadamente 25 milhas. A Eco Bravo India está autorizado a decolagem de pistão 97, vento 070 graus com 11 nós, o Eco Bravo India. O ajuste 109. 3109. Salvador, Índia November Alpha, 3000, está 197. Índia November Alpha, continua a aproximação, guardando pista livre. Informo Papa Alpha 34, aliado na cabeceira 97 para decolagem. Ok, continua a aproximação, guardando pista livre. Desloca o tráfego, Índia November Alpha, para mandar. Station ILS 6311. Channel 6311. Complete final call tower 118.95. Bravo que Luiz, que torre, 118.95, vou pouso. Torre, 118.95, grato, grato. Controle Salvador, tá, Zebra, tá, Romero. Novembro, Oscar Romeu, prossiga. Controle do heliponto da Odebrecht, destino Nazaré da Marinha. Se autorizado, meu pé, corredor a cá, posso receber. Gente, 1.000 pés, reporta no farol da Barra. Controle no farol da Barra, 90, Oscar Romeu. Controle, já cruzou 90 para o 100. Poderia coordenar com 100, nós subimos, cruzar na 1.20, mas... Oscar Romeu, vai livrando para a região. Bora. 700 pés, ok, continua a aproximação, pode visual com o tráfego. Ok, está atento para o tráfego, está mandando 1.500 pés. Continuar a aproximação e reportará com o visual com o tráfego, tráfego Luiz. Poderia subir, senhora? Já atingimos uma centena, vamos cruzar 190 mais 30 segundos. Está autorizado pelo controle, na escuta permanente do controle, aguarde para chamar o centro após o cruzamento. Juliette Serra Novembro, dentro de quantos minutos o senhor cruza o nível 110? 110 em 30 segundos. Está livre pelo centro, pelo controle. Podemos subir até o 280, mantendo a sua escuta? Até o 280, Juliette Serra November. Vai ser até o 280. 309 knots, check land gear. Clear to land the runway 106311, gear download. Bravo, Cristo, faça uma espera no setor, ok? Aguardando instruções para aproximação para Salvador. Ok, já está na espera, Bravo, Cristo, e aguardo as instruções. Eco Bravo India, acione código 5445, sobe ao 1900. 5445? 5445, mantendo pro até 2.000 pés, após 2.000, curva esquerda, voa Momo. Ok, acendendo até 2.000 pés, após curva esquerda, na proa de Momo. Eco Bravo. Pode interceptando o sinal do 97. Interceptando o sinal do 97, visual com o Ocean. Frente, o Índia November Alpha, vento em Salvador é 070 graus com 9 nós, o ajuste no 011, autorizado pouso, pistão 17, Índia November Alpha. Autorizado pouso 17 no 011, Índia November Alpha. Né, 6225, Recife 1288. 1288, grato, Auxilita, até a próxima. Aproximação, guarda no pista livre, ajuste no 011. Thank you. Cliente, faça, continue em espera no setor, que tem o tráfego na aproximação da pista no 0, Boeing da Gol. Mantenha a posição, guardando instruções para regressar para Salvador. Ocean S6311 on the ground at 58, vacated by right, in contact ground 121, decimal 9. Turning right, contact 1219. Salvador Ground, morning Ocean S311, runway with you. Ocean S311, approved taxi via Alpha, report before taxiway Juliet. Alpha, and we'll report before you. Nove-dois-dois, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 070 graus com 11 nós, o ajuste no 0, 1-1, check-train, cono 9-2-2. baixado e travando, 1011, livre pouso na pista 10, o Gol 922. 197, após a pino, após DCT. Decola da 10 com primeira curva direita, saída ABO, transição elefa, transponder 5526, controle 119, direção 8. O décima 8, alternando 3325, bom voo, Juliette, senhor novembro, e grato pela cooperação. 288, 335, disponha em função. Então, 3304, confirme somente o nível copiado. 3304. Então, 3304, cotejamento correto. Reporte pronto para puxar acionamento. É, 63, informação aqui, o encurso. Aguarde um minuto para cópia. Informação aquilo confere, aguarde um minuto para cópia número 2. Saída. Saída prevista a boa após direto Vitória da Conquista. Nível autorizado 200. Grato, Santos. Metendida aí a 6311. A 6311, maintain before o taxiway Juliet. Ocean S6311, maintain before Juliet. Solo 1605, pushback acionamento 612. 1605, aguarde para pushback acionamento. Guarda. Eita, 1219. 219, 912. Bravo que está na curva final da 17. Sente Bravo que Luísque, tráfego avistado, autorizado pouso pista 197, vento 070 graus com 12 nós, o ajuste 10111. Autorizado pouso 17, ajuste 10111 para o Bravo que Luísque. Salvador, bom dia, o papel Rio Chaco, Rio, Concreto, Concreto, Concreto, Concreto, Concreto, Concreto, Concreto, Concreto, Concreto, Concreto, Concreto, Concreto, Concreto, Concreto, Concreto, Concreto, Concreto, Salvador, 1922, escuta, Matheus. 1922, autorizado táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Salvador, azul 4299, está pronto para o táxi. Via B de 126, alterna Ribeirão Preto, 4 horas e 30 de autonomia. Romeu, identifica a chegada a mar e reporta ideal de descida. A B identificou 4566, pode ser essa informação. Quilo. Azul 4299. Dores. Dores. E6311, após a passagem da voz, posição do Embraer, 190 da Azul. Taxiando até o ponto de espera, autorizado ingresso na parte principal via Juliette para o gate 08. Ocean S6311, after Embraer 190. Alfa Azul Company. Approved taxi via Juliet to gate 08. Ok, sim. Voo 1922 na escuta do sol. Siga. Após a passagem do Embraer 190, seguirá o A aeronave da Avianca, à sua frente, ingressando no pátio principal, via Juliette, foguete 01. Mais uma vez, sai da Avianca, foguete 01, via Juliette, com 921. Estou no estacionamento 6312, pushback acionado. Estacionamento 6312, aguarde para posicionamento. Aguardando. Meia 312, e coordenação com a equipe de solo, reparte para ataque. Tomara, 6312. Rafael. Ana 3663, confirmando? Número 2 no setor para puxa estacionamento, aguarde. Salvador, bom dia, Azul 4299, pronto, quando será da 10? Azul 4299, autorizado, alinhar e decolar, pistão 10, vento 070 graus com 11 nós. Gente, alinha e decola, Azul 4299. O Charlie Charlie Romeo confirma a velocidade na descida. É de indicada 1.60. Tony. Santa 3663 tem condições de fazer um pushback simultâneo com um colega da mesma companhia no gate 04? 3663, copiou o sol? Tan 3304, coordenação de equipe de solo, reporte para ataque. Autoridade de posicionamento, reporte ataque, Tan 3304. Tan 3304, aguarde, irá iniciar o pushback junto do colega da companhia no gate 02. Tem condições? É para fazer junto com o Airbus na posição 02, confirma para o Tan 3304. Tan 3304, aguarde, por gentileza. Aguarda, Tan 3304. Tem condições, Tan 3663? Sente, o colega do 04 inicia primeiro, inicia logo em seguida, realizando simultâneo com a nossa equipe de solo, Tan 3663. O TAN 3304 no portão 04 inicia, realiza simultâneo com o colega do 02, só coordenando para que a aeronave seja puxada um pouco mais a cauda, ingressando no pátio 3. Gente, iniciando, puxando a cauda para o pátio 3, TAN 3304. Afirma. Azul 4299, decolada 08, controle 119.8, boa viagem. 198, Salvador, muito grato, hein? Um bom dia pra vocês aí. Salvador, meu cordial, bom dia. O Azul 4299 na sua escuta. Azul 4299, contato radar, 340, saída da EL. Subida da EL pro 340, obrigado. Ataque bom 605, 182 a bordo, 3 horas e 40, Campinas. 1605, aguarde para ataque, confirme autonomia. 3 horas e 40, bom 605. 605, nada número 1, não pode falar não? Confirme. 605, nada primeiro, pode falar agora não? Negativo, bom no 605. Autorizado antes do pushback do gol 605. Segundo 605, porém será o terceiro para o táxi. Paulo Salvador, bom dia, OTAN 3859, ciente da informação Kilo na posição 03 para a cópia Curitiba. 59 Curitiba, número 2 para a cópia, aguardem. Guarda. Xanã 6312 para o táxi, POV de 147, altera Natal, 3 horas e 20. 147 Natal, 3 e 20, copiado, autorizar o táxi inicialmente até através da posição 07, o Xanã 6312, o altímetro 1019. Ok, táxi até o 07, 6312. É só para dar ciência, vou 605, questiona, porque se houvesse intenção de colocar como número 3 na decolagem, não precisava estar acionado gastando combustível da empresa. Sente. Estou no 0, gol no 072. Gol 072, torre, 118.95 com pouso. 18.95, torre, confirma, 11895. Prossiga. Confirma a frequência da torre, 1895. Confere, gol no 072, com pouso. Boa. Estão 3663, 159 a bordo, 4 horas de autonomia, alterno Galeão. Via Índia no ponto de espera, chama 2895, altímetro 1019, no bom voo. 1011, Índia, ponto de espera, sua chama 2, 3663. São Salvador, está 3664, para o táxi de alguém, 103, 4 horas e 40, alterna Campinas. Tan 3304 em frente, Índia, no ponto de espera, chama 2895, altímetro 1019, no bom voo. Gol 605, segue o segundo Airbus da TAM como número 3 no ponto de espera, chama 2895, altímetro 1011, no bom voo. Positivo, segue o Airbus, 2.5 milhões, gol 1.605. Oxa, 6312, segue o Bang da Gol, 737-800, no ponto de espera, chama 2895, altímetro 1011, bom voo. Segue o gol, obrigado, bom dia. Trip 5221, no pronto, cópia. Trip 5221 no pronto cópia. Prossiga. Trip 5221 no Salvador Vitória da Conquista, 200 ao nível autorizado, decolagem da pistão 0, primeira curva à direita. Perfil da saída Arbó, após Arbó, direto Vitória da Conquista. 5537 no transponder, o controle 119.8. 03663. Após água, direto Vitória da Conquista, 5537, transponder 198, o controle copiou 35221. Confirme o transponder? 5537. Correto, responde quando pronto para acionamento pushback, o TP. Isso. Então, 3859, pronto, cópia. Afirmativo, prossiga. Então, 3859, Salvador. Curitiba, autorizado nele, voo 360, decola da 10, primeira curva direita, prefira saída Arbó, após Arbó, voo Elefa, onde intercepta a rota Upper Zulu 21, até Sorocaba, após via rota do plano de voo. 5535 no transponder, o controle em 119.8, tá 3859. Tá 3859, autorizado Curitiba no 360, saída Arbó, Elefa, Upper Zulu 21, de Sorocaba, posso conforme plano. Código transponder 5535, controle 198. Apenas complementando a primeira curva à direita, está 3859. Ativo, curva à direita, 3859 graus. Correto, 03, o portal reporte quando pronto para acionamento pushback. Vai reportar, 3859. E meia, cobrava o índio? Uma centena. Aqui no radar aparece o seu nivelado a 10.600 pés. Confirme. Desça para o nível 100, ajuste 0011. Eco Bravo Índia. Uma frequência da torre para o 3304. Eco Bravo Índia. Desça para uma centena, o ajuste 0011. Eco Bravo Índia. Salvador, o azul 4299 permanece na sua escuta. Azul 4299 agora com Recife, são 3325. Obrigado, um bom dia para vocês aí da Bahia. Eco Zulu November, na escuta do controle, na proa do farol da Barra, reporta a descida, Eco Zulu November. 4 ali, mantém cabeceiro no zero. Vai igual 605.0120, pronto. Vou no 605, mantém a ponte de espera. Meu nome é Mereco, cotejamento correto, reporte pronto para correção para acionamento e táxi, chame a torre, frequência 1895, altímetro 1091. Então, meu nome é Mereco, confirme pessoas a bordo de autonomia. Então, meu nome é Mereco. 3663, decolando 17, controle 119.8, boa viagem. 19.8 agora, tá? 3663, bom dia. Charlie, meu, passou aí, sabe? Pode descer pra 2.000? 2.000, ajuste no 0 no 1, Charlie, Charlie é o meu. É 2.000 no 0 no 1, Charlie, Charlie é o meu. Controle Salvador, bom dia, tá 3663. 3663, contato radar na decolagem, sua para 340, Seda da El. 340, a possibilidade vai direto Leda? Exato. Direto Leda, 3663. Eco Zulu November? Gente, confirme a velocidade da descida. Deixa eu aumentar na descida. Desça para 1.500 pés, ajuste no 0 no 1, no Eco Zulu November. Para onde está o Eco Zulu November? 072, prossigo o táxi via Juliette até o gate 06. Juliette para 06, igual na 072. Basta, 3-0. Gol no 605 ali, mantém cabeceira no 0. Ali mantém no 0, no 605. Salvador, gol 1923, autorização Guarulhos, gente daquilo. Confirme para o solo. Centro de informação, quilo, autorização Guarulhos, 923 da Gol. Gol 1923, informação quilo, confere, aguarde um minuto para a cópia. Guarda. Eco Zulu November, solicite ao Eco Bravo Índia chamar o, o Centro Recife, 26.85. Tango November Eco. 3304, decolado 119, controle 119.8, boa viagem. 19, muito obrigado, 3304. 5, Recife. Fono 923, pronto, cota. Pronto. Fono 923, autorizado Salvador para Guarulhos, via UPZU 196, após Belo Horizonte, após direto trívio, e de acordo com a nota prevista no plano de voo. O nível autorizado é o 360, decola da pista 10 com primeira curva direita, saída da Euleda após bridge, em bridge interceptor UPZU 196. Responder 5554, controle 199.8. Salvador, tem 3304 decolado na África. Da Euleda a subida, Eurovia Upper Zulu 10, em bridge Upper Zulu 16, e após o horizonte, DCT Trivi. 5554, transponda 198, o controle. Voo 923, a rota é Upper Zulu 16, após Belo Horizonte, após direto Trivi. Saída da Euleda após bridge, em bridge interceptor Upper Zulu 16. Da Euleda, bridge após a Zulu 16, IB Bravo até o Zulu, Belo Horizonte. Voo 923, cotejamento correto, reporte contra a posicionamento. Acordará. Voo 1605, autorizado decolagem, pista 1-0, vento 090 graus com 1-5 nós. Iniciando a decolagem, pista 1-0, gol 605. Padua, muitíssimo bom dia, o Papa Romeu, tchau, Charlie Romeu, tá estabilizado. Bom dia, Charlie, Charlie Romeu, vento em Salvador é 090 graus com 105 nós, o ajuste é 1011, confirma a intenção de pouso, pista 10117. Sente, continua a aproximação, guardando pista livre, o Charlie, Charlie Romeu. Ok, tá prosseguindo na aproximação, aguardando pista livre, tchau, Charlie Romeu. Zero na descida? Gente, mantenha para sequenciamento, Eco Zulu 9, mas não pronto farol de Itapuã. Na M312 ali, decola de imediato, assim que solicitado. Afirmativo. Autorizado, já mantém a cabeceira no zero, agilizando, ok? Agilizando, preparando-se para a decolagem. Na M312. Vai agilizar a 6312. 325, tá? 3663. 98, igual 605, boa. O Charlie, Charlie Romeu continua a aproximação, informa a voz da Avianca alinhando o cabeceira no zero para decolagem, ok? Então quem é que tá prosseguindo na aproximação? Contato radar 360, saída da El. Contato radar 360, saída da El, 605. Alinhando pronto, 6312. Autorizado decolagem, China 6312, vento Salvador 090 graus com 18 nós. Ativo, 6312. Charlie, Charlie Romeu, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 090 graus com 1-7 nós. Ele de pouso, Charlie, Charlie Romeu. Charlie Romeu. Papai Romeu, Charlie, Charlie Romeu, copiou a torre? Afirmativo, livre pouso, tchau, tchau, Romeu. Chinema é 312, decolador de 25, controle, 119.8, boa viagem. 198, amigo, até já, obrigado. E, bom dia, Chinema é 6312. Chinema é 6312, contato radar 350, sai da PUCA. Sai da PUCA. Controle, gol no 888, informação aqui, ó. Voo no 888, identifica a chegada mar e desce até o 050 e 220 nós. 050 com 120 nós, voo no Charlie Romeo no solo, os 2.6, apenas confirmando o bando de urubus na curtíssima. Afirmativo. Gente, será informado em freio, ok? Livrando a direita, estimando o solo agora em 1, 2, 1, décimo 9. Tchau, Charlie Romeo, bom dia. Bom dia, estimando. Meu Charlie Romeo, confirma o pai de fora com a hora que você... 18.8. 1288, tá 304, obrigado. Como é que é com o Delta, o mil pés, a produção da barra, inicialmente? 5. Charlie Romeo, recebi a informação que o Pat 5 está lotado. Tem condições de taxi até o Pat 4? Afirmo, Charlie Romeo. Irá prosseguir o táxi via Alfa, após seguir à sua esquerda pela Juliette, Pátio Uno, Taxiway Lima. Da Taxiway Lima, curvará à direita para Taxiway Mike, Quebec. Na Quebec, chame para cruzamento da pista 17. Charlie Romeo, corrigindo, na Quebec, chame para táxi via pista até o Pátio 4. Voo no 605, Recife, 1288, 13325. Recife 288, secundário 3325, voo 605. Cruzou 9, desça para 1 no 1000 pés, ajustando 0, 1 no 1. 1000 pés, 1 no 1. Eco Delta reporta para descida. O Mike Eco Delta? Reporta para descida, o Mike Eco Delta, o motivo do farol da barra é a aeronave transportando enfermo. Vai preceder o senhor na aproximação. Litoral, vai que é pro Delta. Parada barra, prossegue normal no corredor Axé, descendo para 500 pés, ajustando a 09. Charlie Romeo segue próxima direita via Mike e após Quebec, no ponto de espera da Quebec, chame a torre para ingresso até o Pátio 4. Zero no Uno, agora no corredor Axé, reportando através de Pituaçu, Mike Eco Delta. November? Pouso será 917 ou 935? Dime? Será na 35, senhora. Gente, Ecozulu November. Ecozulu November, descendo para 1 mil pés, chame torre, 118,95. Instruções de pouso, bom pouso. 18,95, graças, até mais. Frente Ecozulu November, continue a aproximação, reporte interceptor no final da 35, ajuste no 0 no 1. Para prospect acionamento, TAN 3859 no gate 03. É pela pista, ok? Eu sou, antes de taxiar aqui pelo aeroporto, eu tenho que dar ali no Notan também. A informação foi via Quebec. Essa sua esquerda que já passou agora à direita. 179, 1888. Gente, agora só vai manter essa presente posição. Aguarda a autorização para ingressar na pista. Solo Salvador, TAN 3859 para pushback acionamento no 03. Oito, oito, oito. Siga. Confirme a velocidade. Reduzindo, está em 200 nós. Então vai iniciar o pushback acionamento TAN 3859, grato aí, colega. Alô, solo, hoje é 6311, bom dia, está na portão 8, informação quilo, autorização São Paulo. Oxané 6311, confirme nível 360 para Guarulhos? Afirmou, 360. Estacionamento Gol 923, posição 1. Charlie Romeo, chame a torre na frequência 1-8-95. Salvador, Gol 923 para pushback, acionamento 1. Oxané 6311, aguarde mais um minuto para contar. O Xané tá aguardando, tem um gol pedindo para pushback no 1. Sente, Gol 923, número 2 no setor para push acionamento, aguarde. Aguardando na 923. Xané 6311, pronto, cópia. Afirmo. Xané 6311, autorizado Salvador para Guarulhos, nível 360, via Upezulu 16. Após Belo Horizonte, direto Trive. Na cola da pista no 0, com primeira curva à direita, saída da Euleda após Bridge. Em Bridge, recebe Upezulu 16. Transponder 5557, controle 1119.8. Oxané 6311, aguarde para cotejamento. Yep. Cinco nós. Chame torre, 118,95, Mike Eco Delta. 118,95, Delta. Oi, Salvador, Mike Eco Delta, passando o travesso de Boa Sul, Macaco Delta, ajuste 10 no 1, vento em Salvador 090 graus com 162 de nós. Pouso 97. Afirmativo. Presente utilizado por vai esquerda, cruzando este aproximação da pista 10 e após para girar base pela direita, Macaco Delta. Delta reportará girar base pela direita, Delta. Do novembro no solo 35, pátio 5, autorizado backtrack após chegar na pista. O novembro eco, confirmando pronto para o táxi. Te livre acionar chama para o táxi, então, do novembro eco. Charlie Romeo, após a passagem do Papa Alfa 3-1 na sua direita, prossegue táxi via pista até o pátio 4. Ok? Vai ingressar na pista, girar na sua direita, prossegue até o pátio 4. Próxima cabeceira no 7, após livrando a pista, já Charlie Romeo agilizando, ok? Ativo, será informado aí para ela, ok? Agilizando até o pátio 4 agora. Charlie Romeo. Checo Zulu Novembro, estacionar frequência livre, bom dia. Charlie Romeo, confirme o PLB. São Salvador, TAM 3859 para o táxi. 168 a bordo, alterna Campinas, 4 horas e 15 de autonomia. 168, 4 e 15, Campinas. Afirmo. Táxi em frente, a primeira direita em Índia, ponto espera 10, torre 1895, altímetro 10, 11, boa viagem, TAM 3859. Via Índia, ponto espera 1895, TAM 3859, gráfico, bom dia. Seja da base, reporte na curta final, Mike Eco Delta. Delta, reportará curta final. Taxiando para o ponto de espera, após a liberação, chame para o táxi. Está liberado, posição 1 no 923? Sim, no 01, o táxi sendo já para o ponto de espera, assim que liberar a calda, com relação aqui do solo, eu chamo para o táxi. Toma lá. O 6311 pode cotejar? 3-1-1, confirme? A controladora aí pediu que eu aguardasse cotejamento. Há 5 minutos, posso cotejar a autorização de tráfego? Afirmo? Guarulhos, 360, Cael Leda Brise, pista 10, curva direita. Pouso antes de 1-6, Belo Horizonte, plano de voo, 55, 57, transponder, controle 1-198. Canelia 3-1-1. Pista livre. Ciente, então, da aeronave, aguardando pista livre, gol no 888. Controle Salvador, Sierra Hotel Papá. Sierra Hotel Papá, identifica. Papá Tango, Sierra Hotel Papá, contato radar 63 milhas nordeste de Salvador, na frente de bons para interceptar a chegada, reporte da descida. A partir da presença, gostaria de iniciar, ok? Gente, desça para 4 mil pés, hoje chama 011 na proa de Bonfi, o Sierra Hotel Papá. Para a proa de Bonfi, descendo para 4 mil, Sierra Hotel Papá. Certo, cabeceira pairada. Corre Salvador, bom dia, TAM 3859, pronto no ponto de espera da 110. TAM 3859, mantém o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera, TAM 3859. 988, autorizado pouso, pista 190, vento 080 graus com 195 nós. Gente, livre posição 190, gol 988, gente, vento. 3859, visual com Boeing da Guna, curtíssimo. Afirmativo. Após o pouso, o tráfego ali mantém capiteira 10, TAM 3859. Após o pouso, o gol vai aliar e manter na 10, TAM 3859. Zero táxi, Tango November Eco, reporte na Papá para ingressos. Mike Eco Delta no solo 40, livrando para o pátio 4, estação na frequência livre, bom dia. Estacionamento. Senhora, vai aguardar. Gol no 888 no solo 41 no direita 121 décima 9. Direita 219, bom dia. November Eco autorizado a alinhar cabeceiro 17, reporte pronto. 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63. Com 1923 autorizado táxi via Índia até o ponto de espera no ponto de espera chama a torre frequência 18, decimal 95, a última entrou no 091. São Salvador, bom dia, gol 1-8-8. Salvador, gol 1-8-8-8. Gol 1-8-8-8, autorizado táxi via Alfa, reporte diante da Juliette. Alfa, da Juliette, 1-8-8-8. Do 6311? 6311, estamos em coordenação com o centro que modificou o seu nível de voo. Aguarde um minuto, por favor. Um minuto, aguarda. Voo 923, Calim mantém capitão 90. A gente mantém voo 923. TAM 3859, decola 243, controle 119, décima 8, boa viagem. 198, bom dia, TAM 3859. 4188. Alô, Salvador, com 10073. 10073, informação em curso, é Lima, aguarde um minuto pra cópia. Discurso. 3859. 3859, contato radar, 360, sai da árvore. Árvore por 360, tá? 3859. Se possível, uma proa mais adiante, agradece. 859. Gente, inicialmente não perfil, aguarde a proa. Grato. Olha, autoriza o 6200 manter a escrita aqui. 3340, 6319. Pode iniciar o feedback? 6311, quando eu não sou aqui, repito só, é parte para táxi. Autorizaria 2809, na descrição de Mari, tá? 280 descendo pro 050, chamei 6250. Grato,